Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, olá, ouvintes. Muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Anos 60 aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é sábado, estamos a 20 de novembro de 2010 e eu cá estou para vos fazer companhia neste início de noite deste sábado, que espero que esteja a ser um dia que lhes esteja a correr bem. Enfim, eu não sei como vim parar mais uma vez aos anos 60, mas ainda bem que isso aconteceu, porque eu gosto de vos fazer companhia nesta hora. Nestes 60 minutos, às 6 da tarde, música dos anos 60, fantástico. Ora bem, hoje a nossa emissão vai ser um especial música inglesa. Pois é, vamos fazer um especial música inglesa e trazer aqui os nomes mais relevantes. Eu digo aqui música inglesa por um motivo muito simples, porque nós temos aqui muitos artistas da América do Norte, portanto, dos Estados Unidos da América, e da Inglaterra, do Reino Unido, portanto, para não limitar, e enfim, para também não me induzir em erro, porque alguns dos nomes eu poderia ter aqui a informação de que eram de um e não, mas sim de outro país. Por isso, decidi hoje falar assim abrangentemente da música inglesa. Foram 9, ou melhor, foram 10 anos de grandes músicas. Vamos ter aqui alguns desses anos. Por exemplo, o ano de 1960, que é representado por Bobby Ardell, que nos traz Wild One. Ainda também Charlie Rich, que nos traz Lonely Weekends. Fins de semana sozinho. Músicas gravadas bem no princípio da década, em 1960. Ficamos depois com uma música. Gravada em 1962, de um colosso da música, um nome absolutamente extraordinário. Ray Charles. Já agora dizem que ele também não ouvia, será? Eu acho que era ele também que não via, não era? Para além do Stevie Wonder, que por acaso surgia nesta altura, não sei se era ou não, mas pronto. Ray Charles, que nos vai trazer I Can't Stop Loving You. A música, então, que vai fechar a primeira seleção do nosso ano 60. Música gravada, como disse, em 1962. Enfim, espero que seja do vosso agrado. Fez muito sucesso na altura. Ficou num dos primeiros lugares da Billboard. Eu gosto sempre de me guiar por esta revista, porque eles, de facto, têm um gosto apuradíssimo. Ainda hoje, a Billboard publica anualmente as 100 melhores músicas daquele ano. Isto desde 1957. Ora, muito bem, então ficamos com estes três temas para abrir mais uma emissão. Repito, Bobby Ardell, Wild One, Charlie Rich, Lonely Weekend, ambas de 1960, e depois I Can't Stop Loving You, de 1962, de Ray Charles. É assim que abrimos mais um Anos 60. Me! Monday morning to Friday night. Oh, those lonely weekends. Since you left me, I'm as lonely as I can be. Oh, those lonely weekends. Said you'd be good to me. Said our love would never die. Said you'd be good to me. But baby, you didn't even try. Well, I'll make it all right. Well, I'll make it all right. From Monday morning to Friday night. Oh, lonely weekend. They say the time feels said I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing a song, children. I can someone to you. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Oh, yeah. E depois de Ray Charles, um grande nome da música à escala planetária, vamos agora ficar com alguém que talvez pelo nome não conheça, mas quando ouvir a música vai certamente conhecer. Então, se for adepto do Futebol Clube do Porto, vai certamente identificar-se com esta música. Hey Baby, música lançada por Bruce Channel em 1962 e que foi mais tarde, 50 anos depois, mais precisamente, foi mais tarde reinterpretada, se não estou em erro, pelo DJ Bobo. Ora, esta música, sem dúvida, fez muito sucesso na altura, em 2002 também, e sempre que o Futebol Clube do Porto marcava golos, era uma festa. Punha-se esta musiquinha e era toda a gente a festejar, não é? Pronto, daí que eu tenho dito que se for adepto do Futebol Clube do Porto, ainda se vai identificar mais com esta música. Mas vamos à versão original, que pertence a Bruce Channel. E então, Hey Baby é como se chama esta música. Logo depois ficamos com uma música, vamos ver se consigo dizer isto assim de seguida. Esta música é de 1962, é de Neil Sedaka e dá pelo nome de Breaking Up Is Hard To Do. Ora, vamos ver se consigo dizer isto outra vez. Breaking Up Is Hard To Do. É como se chama esta música, então, de Neil Sedaka, também gravada em 1962, tal como Hey Baby, de Bruce Channel. Depois passamos para o ano de 1963, para ouvirmos Del Shannon, Little to Flirt. É como se chama esta música, que também figurou no Billboard, na revista Billboard, no seu Top 100 anual, que é feito desde 1957 até lá. Entre 1946 e 1956, era apenas feito o top 30 desta revista musical. Olha então que vamos chegar com estes três temas, já sabe, vamos abrir com Bruce Channel, depois Neil Sedaka e Del Channel, aliás, com esta Little to Flirt. São grandes nomes da música, não são? Grandes artistas, grandes nomes, grandes músicas que foram lançadas nos anos 60. Girl. You can get a hurt. Estamos a chegar ao intervalo, mas antes de ir embora tenho, como aliás é habitual, mais três temas para vocês. Vamos ficar com, por exemplo, Al Martino. Esta música já a conhecemos bem. Painted Tinted Rose, música de 1963. Logo depois vamos ficar com alguém que eu não conhecia. Só encontrei aqui há pouco tempo, num dos nossos arquivos. E também não encontro nada sobre Inês Fosk, ela gravou um tema que dá pelo nome de Mockingbird, música gravada também em 1963, e enfim, pouco ou nada se encontra dela, mesmo na internet, se pesquisando pela artista, muito ou pouco, aliás, muito pouco ou nada se encontra sobre Inês Fox, que vamos então escutar a partir de agora, ou depois de ouvirmos Al Martino. Vamos logo depois também ficar com Sam Cooke, Another Saturday Night, também gravado em 1963, mais uma música deste grande ano, um ano em que foi lançado um CD, um LP, de Roberto Carlos, que continha o tema Splish Splash, e ainda não contava com a colaboração de Paul Mauriat. Aliás, de Paul Mauriat não, agora também de Lafayette. Quando começou a contar com a colaboração de Lafayette, aí Roberto Carlos ganhou uma projeção do outro mundo. Mas este Splish Splash era apenas, entre aspas, o início. Do início de uma longa carreira e de um longo sucesso do rei da música brasileira. Mas não é dele que falamos, ou melhor, não é ele que vamos ouvir. Esta foi apenas uma informação. Vamos então ficar, recordo, com Al Martino, Painted Tinted Rose, Inês Fox, Mockingbird e Sam Cooke, Another Saturday Night. Três músicas de 1963. Depois haverá um pequeno bloco publicitário e eu volto para a segunda parte do nosso Anos 60. Até já! She was a wild and lovely rose. Oh, how I loved her, heaven knows. But though my heart was true, it would never do. Party life was what she chose. Last night I saw my lovely rose, all painted up in fancy clothes. Her eyes had lost their spark. The years have left their mark. She's just a painted, tainted rose. She was a wild and lovely rose. Oh, how I loved her. But though my heart was true, it would never do. Party life was what she chose. Last night I saw my lovely rose, open it up. She's just a painted, tainted rose. She's just a painted, tainted rose. Oh. super music. Cause I just

Estamos quase a chegar ao final da nossa emissão, mas antes ainda há tempo para mais algumas músicas. Por exemplo, esta California Dreaming, música dos Mamas and the Papas, música gravada no ano de 1966. Também no ano de 1966, Frank Sinatra gravava Stranger in the Night, a música, aliás, uma das muitas que fez muito sucesso. Na altura já cantava com Nancy Sinatra. Vamos ficar com outra música de 1968, esta, dos Midbinders, aliás, Midbinders, Mindbinders, bom, não sei exatamente pronunciar, peço desculpa pela minha falha, Midbinders, creio que é assim que se diz esta, o nome desta banda, que nos traz a Groovy King of Love, sim, é correto. King of Love. A Groovy King of Love. Música gravada em 1968. São esses então os três temas que vamos ouvir antes das minhas despedidas. Daqui a pouco vou voltar para os últimos dois temas do nosso anos 60. Vamos à música? Ela começa a partir de agora. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. I'm not so blue. When you're close to me, I can feel your heartbeat. I can hear you breathing in my ear. Wouldn't you agree, baby, you and me got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. Assim que chegamos ao final de mais um Anos 60, especial música inglesa. Pois é, ora, hoje ficamos só pela música inglesa. Então é assim que chegamos ao final de mais um Anos 60, foi um prazer imenso estar convosco. Na próxima semana vamos voltar a ter música portuguesa, não é um especial, mas vamos voltar a ter música portuguesa aqui na nossa estação, aqui no nosso Anos 60. É sempre então um prazer estar convosco. Já a seguir, J. Salvador traz-lhe mais um Favorites aqui na Rádio Interweb, mais precisamente então no Canal 2. Fique bem, um forte abraço. Eu estou de volta de hoje a 8 dias. Vamos ficar com os The Doors, o tema que dá pelo nome de Hello, I Love You, e logo depois os The Turtles. Vamos ouvir Eleanor. Ambas as músicas são do ano de 1968. Agora sim, é tudo. Fiquem bem, um forte abraço e até de hoje a 8 dias. Do you think? can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Eleanor, gee, I think you're swell, and you really do me well. You're my pride and joy, etc. Eleanor, can I take the time to ask you to speak your mind? Tell me that you love me better. I really think you're groovy. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love.